O domingo chegou. Não, não quero ser um pocotó. Liguei, já liguei, já liguei, já liguei, já liguei a TV. Não, não quero ser um pocotó. Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um pocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não, não quero ser um pocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não, não quero ser um pocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Não, não quero ser um pocotó. 5, 6, 7, todos os canais. Não, não quero ser um pocotó. A dança da lacraia é demais. Não, não quero ser um pocotó. TV é tudo de bom. Não, não quero ser um pocotó. Eu e você, tudo a ver na TV. Não, não quero ser um pocotó. Fico o dia todo e não me canso. Não, não quero ser um pocotó. João Kleber mostra mais um corno manso. Não, não quero ser um pocotó. São 6, 7 corno, 8 corno na tela. Não, não quero ser um pocotó. Epa, não é tua mulher aquela. Não, não quero ser um pocotó. Eu, agora vem o pastor. Não, não quero ser um pocotó. Deposite o seu, por favor, por favor. Não, não quero ser um pocotó. Hoje o dia inteiro eu não tiro pijama. Não, não quero ser um pocotó. Vejo o Faustão até babar na cama. Não, não quero ser